Bom dia, meu filho. Bom dia, como vai? Bem, você, meu filho? Bem, tudo bem. Antes de começar, tem alguma coisa que o senhor quer dizer? Não, só gostaria de agradecer essa oportunidade de transmitir a palavra de Deus para vocês, meu filho. Que faça bom uso dela. Muito bem, eu que agradeço a sua presença e o seu conhecimento. Da outra vez, começamos perguntando de onde o senhor estava vindo. Hoje eu gostaria de começar perguntando como o senhor vem, de onde o senhor vem. Por projeção mental, filho. E. Vamos dizer, você tem uma conexão energética com o médium e você se acopla energeticamente a ele. Você pode dizer que eu estou aqui ou que eu estou lá. Eu estou lá, estou aqui, estou em outros lugares. Talvez seja difícil para vocês entenderem isso. A Mas, dificuldade. à medida que o espírito evolui na luz, filho, a onipresença não é um fator impossível. Certo, certo. Se tudo é energia, energia pode estar em vários lugares. Talvez a dificuldade que tenhamos esteja relacionado com a linha do tempo. Porque, obviamente, se pensa que se estou aqui não posso estar em outro lugar, mas obviamente, como o senhor disse, e fazendo uma analogia, se temos uma luz no teto da casa e acendemos, ela pode estar em todos os cantos, em todas as partes da parede, no entanto, ela não. Eu acho que quanto mais você se eleva. E essa luz, então, igual à luz que temos nos nossos cômodos, ela pode estar em qualquer lugar, mas só que não seria apropriado pensar que, apesar de ela estar em todos os lugares, a atenção dela vai estar voltada para um lugar em específico? Você escolhe focos? Isso. Sim. Então, podemos dizer que o senhor ou a luz que emana de um espírito evoluído, ela alcança vários lugares e é como dizer que você está ciente do que está acontecendo em outros lugares, mas o seu foco está em uma coisa de cada vez. Não. Significa que eu posso projetar a minha energia para quantos focos forem necessários. Mas o senhor consegue. A noção de tempo não existe. Tempo é uma criação necessária para que vocês possam desenvolver a história da humanidade. A linearidade não existe, ela só existe na terceira dimensão de vocês. Você sabe disso? Sim. Tempo é uma elipse, presente, passado e futuro convivem. O que muda, na verdade, é a sua percepção. Tempo é a percepção humana encarnada dos eventos que ele chama de realidade. Tempo não existe. Esse tempo linear não existe. O tempo seria a quarta dimensão, meu filho. Estão se Ao redor da qual se estruturam as outras, vamos dizer assim. É uma linha mestra para que vocês consigam se situar. Né? Então, se tempo não existe, espaço também não deveria causar nenhuma distância. Apesar Espaço. de si, o espaço entre a nossa esfera e a do Senhor e a colônia espiritual Aruanda existe, mas a distância não é sentida por conta da sua elevação. Porque à medida que você cresce dimensionalmente, as dimensões inferiores são só uma questão de densificação. Não existe espaço no sentido linear. Existe espaço no sentido do que é delineado pela sua consciência. Entende? Sim. Então, Por exemplo, talvez para que fique mais claro. Antigamente, filho, quando vocês tinham menos conhecimento, menos tecnologia, né? Você pensava, por exemplo, daqui até a Europa, era um espaço muito grande, né, gente? Ah, sim. Hoje em dia não é. Hoje em dia você pega seu telefone e você fala lá. Então o espaço ele existe. E o tempo ele existe. Todos esses conceitos vão caindo. Todas essas amarras vão sendo dissolvidas à medida que você progride. Então, antes do nosso encontro, precisou ocorrer uma preparação? Sim, claro. Claro, tanto do médium quanto do mensageiro, filho. Como funciona Preparação essa. energética. Sintonia, filho. Mas o senhor tem auxiliares, samaritanos, algumas outras pessoas ajudando essa conexão a acontecer? Não existe isso, filho. Você, como espírito independente, trabalha por, vamos dizer, afinidade energética com outros grupos de espíritos. Mas as suas tarefas são suas. A sua responsabilidade é sua. Entende? Sim. Mas, por exemplo, o senhor está trabalhando aí, não poderia chegar alguém para tentar interromper ou fazer alguma coisa e nesse momento não precisaria de outra pessoa aí de vigia ou alguma coisa nesse sentido? Vigia? Tipo, não, mas eu quero dizer assim, protegendo para que tudo ocorra bem. Onde estamos não existem vigias. Existem vigias nessas cidades. Existem irmãos que trabalham por afinidade. Vigias, vocês precisam aqui. Não, mas eu digo assim. Zeladores, vocês precisam aqui, filho. Entende? Sim. Cada um tem consciência do trabalho do outro. E quando eu entendo que o trabalho do outro é divino, eu não vou, vamos dizer assim, interromper ou atrapalhar. Né? Claro. E também tem a lei da atração, né? Porque eu estava dizendo, algum espírito menos avisado podia chegar e dizer, olha, eu vou mexer no médium e vou mudar uns aparelhinhos e vou Por passar. isso existe o ajuste energético antes. Feito um trabalho. Claro, claro. Entendi. E também, por exemplo, se você está trabalhando na cura, um centro de cura, onde várias pessoas vão trazer entidades que precisam receber luz, certamente tem espíritos que estão, vamos dizer assim, no nível umbralino, que se nutrem da energia do medo, da insegurança. Então, eles, vamos dizer assim, tentam atrapalhar esse trabalho, porque a cada ser resgatado é alguém liberado dessa, vamos dizer assim, desse círculo de prisão, de aprisionamento. Então, eles tentam atrapalhar, mas por isso toda casa de cura, todo centro, todo terreiro deve ter, vamos dizer assim, um exército à porta, Ah lá. que normalmente são os Exus, nossos amigos. Fazem esse papel de segurar energeticamente a casa para que o trabalho de cura possa ser realizado sem interferências desses espíritos zombeteiros, vamos dizer assim. Os Exus, senhor Pena Branca, são espíritos disciplinados e fortes que gostam da organização e da calma e não deixa a bagunça acontecer. Seria isso? O papel dos Exus é, por estarem mais densificados espiritualmente e por terem tido necessariamente experiências muito próximas às de vocês, é de entender o espírito humano e de se ver como um exército de trabalhadores que lhes protegem, são seus verdadeiros guardiões, seus anjos da guarda. E também são seus cobradores kármicos, aqueles que puxam as orelhas de vocês quando vocês se desviam do caminho que escolheram para aprender nessa terra. A demonização do Exu é um efeito, vamos dizer, nocivo das igrejas cristãs que precisavam criar um inimigo para conter o crescimento dessas chamadas religiões afro-brasileiras. Exu é um princípio de vida, ele é um ser tão respeitável quanto qualquer outro. A Exus de muito mais luz do que qualquer um de nós, meu filho. Nossa. E não. Você acha que segurar energia umbralina, Nossa. você acha que segurar, e temos legiões de magos negros, filhos, desencarnados tentando subjugar pessoas, você acha que para lidar com essa energia pode ser qualquer espírito? É, realmente não. Pense nisso. Antes de criticar qualquer Exu, pense. Pense muito bem, porque eles são aqueles a quem vocês devem agradecer mais. Estão aí para defender vocês. O que acontece é que quando o médium não tem firmeza e a casa não é bem assentada, vamos dizer assim, você está sujeito à contaminação energética daquilo que nós chamamos de quiumbas, que são esses espíritos zombeteiros, muitas vezes se passando por Exus, na verdade só querendo sugar a energia material e espiritual de vocês. E infelizmente, notícia ruim corre mais rápido. E o ser humano busca a negatividade, filho. Por isso da Então, ideia de acharem. procurar um terreiro e pedir para fazer uma amarração, e pedir para destruir a vida de uma pessoa, e pedir para acabar com alguém, em vez de pedir cura, em vez de pedir emprego, em vez de pedir saúde, em vez de. Na verdade, a lei da atração existe. Se você vai procurar desgraça, a desgraça te procura, filho. Porque aqueles que não foram evoluídos enquanto encarnados também não serão depois da transição. Não necessariamente, porque também há evolução no umbral, filho. Sim. Olha, eu me lembro quando o senhor disse salve, seguido de caboclo pena branca, quando da nossa nosso primeiro encontro. Este proceder tem alguma função ritual e um propósito espiritual vibratório ou é apenas uma saudação? É apenas uma saudação. É apenas uma saudação. Significa salve, salve seus dias, salve sua alma, salve sua entidade, salve-se a si mesmo, gente. Então, salvar nos passa a ideia de que é preciso salvar, é porque ou estamos em perigo ou não estamos ainda salvos. Se você olhar do ponto de vista cristão, significa procure a salvação. Entendi. Se você procurar do ponto de vista ritualístico, significa uma saudação. Dizer, eu te reconheço como você me reconhece. Ah, Salve. certo. E as pessoas fazem um cavalo de batalha disso, como se não existissem coisas mais importantes. Claro. Claro. Agora, o nome pena branca me parece representar uma função que designa um tipo de atividade. Por exemplo, ao invés de uma pessoa se apresentar como Carol Joseph, diria apenas Papa João Paulo II. Isso procede, no caso do senhor, seria mais uma. O nome pena branca seria mais uma. Uma forma de definir uma função de que necessariamente dizer o seu nome, quem o senhor é, já que outros também se apresentam assim. O que importa se eu fui João, Pedro, Maria, Antônio? Isso não Certo. tem importância nenhuma. Quando dentro da Umbanda, quando você trabalhar na linha de caboclos, significa que você escolheu uma linha energética para trabalhar, que normalmente é uma linha associada à cura e também à coragem para debelar as dificuldades da vida. Então essa é a linha energética em que nós trabalhamos. Pena branca, porque minha linha energética é a linha de Oxalá, filho. Oxalá. É um dos sete orixás da Umbanda. Assim como você vai ter o pena verde, que trabalha na linha de Oxóssi, pena azul, que vai trabalhar na linha de Oxum, e assim por diante. O que que é orixá? Desculpa aí a ignorância. Orixá, do ponto de vista da Umbanda, são as energias primordiais que trazem vida até vocês. São os intermediários que vêm lá do, vamos dizer assim, da fonte de tudo que é, para trazer vida para vocês. É o que dá a assinatura energética de vocês, filho. Nossa. Normalmente você vai sempre ter um orixá masculino e um feminino. Então, justamente essa linhagem genética, porque isso está escrito na sua genética, né, vai se manifestar através de hábitos, dos arquétipos que você traz referentes a esses orixás. Recomendo que você estude os orixás de Umbanda, filho, para entender melhor. Claro, claro. Tá, obrigado. Então, resumindo, pena branca é a descrição de uma linha de atividade, uma função exercida por aqueles que estão dispostos a trabalhar dessa maneira. Exato, é um papel. É um papel. Então, essa ideia de dizer que o pena Mas branca. entenda que para, vamos dizer assim, a população mais carente ou menos culta, menos desenvolvida intelectualmente, é importante que eles tenham um arquétipo de um índio forte, um pai bondoso, né, que vai poder lhes dar segurança, que vai poder lhes abraçar, desacolher, né? Então, os arquétipos não são escolhidos à toa, né? Eles têm uma representação simbólica. Tudo na vida é símbolo, filho. Você atribui símbolos a tudo, você atribui significados a tudo. Então, tudo que foi pensado não foi pensado de forma aleatória. Claro. Tudo existe uma razão, né? E tudo está evoluindo, né? Então, o senhor não é necessariamente um índio mexicano. Não, nem índio, nem mexicano. É, não, agora sim, porque o senhor está no mundo espiritual, mas eu digo a sua última encarnação no planeta Terra, se é que o senhor se encarnou aqui. Já encarnei nesse planeta mais de 150 vezes, filho. E na maioria delas o senhor foi índio, ou na última foi índio, como é que. Não importa, filho. Então quer dizer. Isso não é relevante. Sim. Irrelevante, o que é relevante é o grau de aprendizado que esse processo encarnacional trouxe para você. Ah, entendi. Você sabe quantas encarnações você teve? Não faço ideia. Provavelmente mais de 50, talvez mais de 100. Em média, a humanidade encarnada tem mais de 50 encarnações, filho. Porque a Nossa. história de vocês começa muito, muito tempo atrás. Tem pessoas encarnando aqui há 400 mil anos e Nossa. ainda não saiu dessa que a gente chama de roda de samsara. Então, estamos no momento de resgatar os filhos que querem voltar para casa, né, filho? O planeta Terra se encontra no momento de transição, passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, segundo o Espiritismo. E o senhor confirma essa informação? Depende do que você considera planeta de regeneração, filho. Bom, onde as pessoas vão vir sem tanta bagagem de expiação e de provas para sofrer, porque aqui não encontrarão um ambiente apropriado para isso. O que está acontecendo é que a noção de karma, como vocês a conhecem, não vai acontecer mais. Ou seja, estarão encarnando na nova Terra, vamos dizer assim, pessoas sem karma. Isso dará uma leveza e uma capacidade de construção, de reconstrução, de repensar, que vocês, por estarem tão amarrados nesses vínculos kármicos, nesses sistemas de crença, não conseguem. Então, nesse sentido, sim, de regeneração. Eu gosto muito de pensar na expressão que a Terra vai ser um planeta de plenas possibilidades. A Terra vai ser um planeta de desenvolvimento de potências, mas não só potências do ponto de vista material, potências do ponto de vista espiritual. Onde o ser humano vai se conhecer sem as cascas que o tempo e as encarnações lhe impuseram, gente. Não vai haver espaço para mentira. as pessoas não conseguem mentir, porque o outro vai te ver como você é, não como você se vende. Claro. Isso é um processo. Falando assim, isso não vai acontecer de um dia para o outro. Isso é um processo gradual. Mas pode. O que está acontecendo é uma aceleração energética do planeta. Porque o planeta tem vida. E esse expurgo se faz necessário para que o próprio planeta cumpra seu papel. O planeta está grávido de si mesmo, filho. Acho que essa é uma boa explicação. Então ele vai se parir dentro de um novo contexto, dentro de uma nova compreensão crística, dentro de uma nova função, digamos assim, dentro do ciclo de evolução, dentro do próprio sistema solar e da galáxia. Então, vocês, vamos dizer assim, nessa tela de projeção, que é o planeta Terra, cada um de vocês é um pixel, um pontinho nessa grande tela. E só vai caber nessa grande tela quem tiver a medida exata para poder fazer parte dela. Então, quando o senhor fala chamando as pessoas para casa, para que elas permitam-se o crescimento, para se qualificarem energeticamente com o contexto que a Terra está entrando. Não. O que significa que muitos dos espíritos que estão aqui encarnados têm origens estelares diferentes. E que os irmãos que contribuíram geneticamente para a criação da humanidade terrestre estão recolhendo aqueles que aqui ficaram perdidos, filho. E que muitos desses não mais encarnarão aqui. Os que encarnarão aqui, normalmente, viram de outras orbes, outras almas, outros espíritos, com uma nova proposta de vida, filho. Não necessariamente esses que estão aqui. E aqueles que não tiverem atingido o menor nível de desenvolvimento para essa nova Terra, também serão levados. Levados para novos mundos, para que lhe seja uma outra seja dada uma outra oportunidade de crescimento. E como dizia Jordano Bruno, até o diabo vai se salvar se for assim, porque a eternidade não tem fim. O diabo não existe. Tipo, o diabo, claro. O diabo existe em cada um de vocês. Cada um pinta o diabo como melhor lhe aprouver, não é? O diabo é uma invenção cristã, gente. O diabo, do ponto de vista do mal, existe como existe o bem. Claro. Não é uma entidade, ele pode ser personificado em entidades. Você pode demonizar entidades que representem a polaridade do mal. Isso. Assim como você pode personificar entidades que representem o lado do bem, vamos dizer assim. Mas nesse nível em que vocês estão, o mal é extremamente necessário. Você imaginou, se vocês não tivessem as consequências dos atos errados, o que é o mal, se não a falta do amor e a falta do bem, filho? Não teríamos responsabilidades. Para o grau de consciência espiritual que vocês têm, o mal é a única coisa que impede uma barbárie, filho. Se vocês dessem, como se diz assim, todas as oportunidades a pessoa sem consciência espiritual, esse mundo já tinha acabado, filho. Porque o que as pessoas querem é subjugar, escravizar e destruir. Sempre foi assim na história do mundo. Então a história se repete. Só que agora não tem mais tempo, filho. Essa história não se repete mais. Não tem mais tempo, o senhor quer dizer, já nesta minha encarnação, muitas mudanças ocorreram. Todo o universo trabalha em ciclos. Uhum. A humanidade teve 13 mil anos para aprender, filho. Nossa, é bastante. Então, você muda de ciclo. Uhum. Isso é coordenado por forças muito acima do que você e eu possamos imaginar. Nós somos apenas fagulhas desse Deus. Então, esse jogo de xadrez universal é movimentado à nossa revelia. Então, existem prazos para que as coisas se encaixem. Se não se encaixa de uma forma, vai se encaixar de outra. A história do separar o joio do trigo É muito isso, né? Ou você aprende pelo amor ou você aprende pela dor. Tudo leva de volta à origem. Você pode levar mais tempo ou menos tempo. Nós tivemos esse tempo, esses últimos 13 mil anos. Vocês tiveram um avatar há 2 mil anos que veio para pregar o que, vamos dizer assim, servir de exemplo para vocês. Só que ao invés de vocês serem, se transformarem naquilo, não, vocês preferem tê-lo como um lindo exemplo à distância. E ainda falam assim, mas eu não sou Cristo. Sou Cristo. Todo mundo é tão Cristo quanto ele. Basta querer e ter a coragem. Coragem é que vocês não têm. Vocês só querem facilidades, poder. O pena branca, então, entra nesse contexto como um símbolo então, de liberdade, autenticidade e fraternidade. Sim. Porque no nível em que a gente está, eu não quero dizer que é superior ao de vocês, filho. Mas onde existe mais verdade, vamos dizer assim. Esses valores são inerentes ao nosso trabalho. E também crescemos. Só o fato de eu estar aqui transformando esse momento num momento de, vamos dizer assim, elucidação para vocês, me torna mais consciente do meu trabalho e me dá mais responsabilidade, filho. Liberdade é a minha disciplina. E a minha disciplina é a liberdade, filho. Quanto mais livre, maior a disciplina. As pessoas não entendem isso. Porque o grau de responsabilidade que você tem é muito maior. Você tem que ser mais ético, mais responsável. Não é, filho? As pessoas acham que liberdade é fazer o que você quer. Então podemos dizer também que não há liberdade sem disciplina. Exato. Exato. Porque eu só me realizo quando eu me disciplino dentro do que é o meu papel dentro desse xadrez universal. Muito Não bem. é fazer o que eu quero, mas é fazer o que o meu coração e a minha energia me atribuem como tarefa nesse plano divino. Por isso que a gente sempre fala, escuta seu coração. Olha para dentro do seu coração. Se coloca na energia do seu coração. Sem isso, filho, nada faz sentido. E nós falamos da ideia de sete linhas também no nosso último encontro. Sim. E eu gostaria de saber se teria alguma relação com os corpos que temos, a saber, nesta ordem, o físico, o etérico, o astral, o mental, o budi e o átmico. As sete linhas estão ligadas à fisicalidade. Você pode conectar os orixás aos chakras humanos. Cada um atuando sobre um chakra diferente. Entende? Então, essas energias vitais, que são os orixás, atuam sobre o plano físico mesmo. As linhas, as sete linhas da Umbanda atuam sobre o plano físico, elas têm essa conexão, mas elas fazem essa ponte entre o divino e o humano. Acima desses sete, há pelo menos mais cinco, não é? Que foram esses que você citou aí. Vamos dizer, cada escola de conhecimento divide isso em mais ou menos corpos. Esses corpos sutis são trabalhados por outros raios, por outras entidades. Vamos dizer, entidades que se colocariam num nível mais angélico ou dévico, vamos dizer assim. Entendeu, filho? Acho que já ajudou bastante, mas eu não sei se eu entendi ainda. Olha, as sete linhas têm a ver com Sete linhas tem a ver com níveis de frequência energética. Ah, não são sete consciências. Não. Tá, não tem nada a ver com. Tá, então são sete. Cada linha energética representa o aporte de uma energia específica que vai trabalhar o físico dentro de um chakra humano. Entende? Sim. Isso, então, num processo, vamos pensar assim, num processo de cura, cada vez que eu trabalho para curar ou para ajudar alguém, o que eu estou fazendo é manipular energeticamente as linhas energéticas, essas sete linhas energéticas, para oferecer àquele filho a cura que ele precisa. Você sabe que todo processo, vamos dizer assim, patológico, começa sempre a nível etérico, porque os chakras estão a nível etérico. Então, tudo começa no teu plano etérico, a doença começa no plano etérico e chega no corpo físico. Então, assim, o que a gente faz é trabalhar, digamos assim, a distorção energética do filho no plano etérico para que isso não se alastre para o físico. E quando está já no físico, é trabalhar energeticamente para que o físico possa ser recuperado através do implante de energia no etérico do filho. Entende? O que é um passe magnético? Você tem uma formação espírita. Para que serve um passe magnético? É como se fosse o banho físico. Ele ajuda-nos a nos desprender das formas, pensamentos, mas equilibra a nossa energia também. Exatamente. É a mesma coisa. A diferença é que quando uma entidade de Umbanda trabalha para a cura, além do passe geral, vamos dizer assim, do banho, do primeiro banho, vai fazer a asepsia das partes que estão mais afetadas. Entende? Entendi. Então, muitas vezes, nós temos que tocar em coisas que são muito, muito mal cheirosas, vamos dizer assim, não é? Porque o que mais dói é você perceber que muitas das doenças físicas, psicossomáticas, são infligidas a partir do nível vibratório da própria pessoa. Às vezes, chega uma pessoa para se consultar, dizendo assim, pai, eu acho que fulano, ciclano, me mandou uma macumba, ou fizeram magia para mim. E não tem nada de macumba ou de magia do outro. A macumba é ela mesma que se fez. Porque ela está vibrando num nível tão baixo que atrai para o seu corpo etérico, que você chama de miasmas, vibriões, ou seja, todo tipo de sujeira que acaba deixando a pessoa doente, filho. E você precisa mudar o nível vibratório da pessoa. Então, isso dói, porque você vai, faz a limpeza, tira. E depois, no próximo atendimento, filho, a pessoa volta se queixando da mesma coisa. Você entendeu? Sim, é como se eu tomasse banho e voltasse a rolar na lama. Exatamente. Porque não houve uma mudança de consciência. Sem mudança de consciência, filho, não adianta nada. Entendeu? E aí entra o trabalho dos nossos amigos Exus. Sabe por quê? Por quê? Porque eu, quando for conversar com uma pessoa dessas, filho, vou dizer assim, filha, muda seu pensamento. Você está atraindo coisas que não são boas para você. Um Exu vai chegar e dizer essas coisas numa linguagem muito mais dura e direta. E tem certas pessoas, filho, que não adianta você falar assim. A pessoa precisa tomar uma bronca séria. Usando inclusive palavras de baixo calão, porque é o nível de compreensão que ela tem para entender a gravidade da situação. Certo. Então, salve. Salve a linha de todos os Exus de lei, os Exus tronados. São os grandes reis, os grandes salvadores dessa humanidade encarnada, filho. Nosso trabalho é muito limpo. O trabalho deles é muito sujo. Sujo no sentido de ter que meter a mão na merda, como vocês dizem. São eles os grandes trabalhadores desse plano. Também o senhor se referiu a Umbanda maior. Existiria Umbanda menor ou média, intermediária? Quando eu me refiro a Umbanda maior, eu quero dizer todas as entidades que trabalham na linha energética da Umbanda. Não existe Umbanda menor. O que torna a Umbanda maior ou menor é a mediocridade dos médiuns que trabalham na linha da Umbanda. Ah, e é o mesmo em todos os lugares, né? Tanto no Sim. Espiritismo, Em qualquer religião. Igreja Católica, isso. Porque não se procede que um vinho seja falso, que não há vinho bom e verdadeiro. Tem uma entidade que diz assim, médium picareta, entidade picareta, filho. E é a pura verdade. Porque se a lei da atração existe, ela funciona para tudo. Então, o bom médium é aquele que tem a humildade de entender que está ainda aprendendo. Não aquele que, vamos dizer assim, se utiliza das suas entidades para aparecer, para subjugar. Né? Não estamos numa época de culto ao ego, filho. Estamos numa época de dissolver o ego. O ego é importante para te dar, vamos dizer assim, uma noção de realidade tridimensional, né? Questões práticas do dia a dia. Mas do ponto de vista de consciência espiritual, o ego é uma desgraça, filho. O ser humano é capaz de matar para aparecer, filho. Pequenas disputas, em casas que se dizem muito espiritualizadas, existe uma disputa de egos terrível para ver quem aparece mais, quem tem a entidade mais bonita, quem tem a entidade mais sábia. Não. Será que isso cabe, filho? Não Dentro cabe. de um grupo de pessoas que se dizem espirituais, curadores. Então é importante que você passe muito essa mensagem, filho, que muita gente te escuta. Que na hora do trabalho espiritual, que deixem o ego em casa. Deixe que as entidades trabalhem, porque para a gente isso não existe, filho. Se eu quisesse ter ego, eu ia me chamar assim, o rei, imperador, pena branca. Poder para mim é o poder de ajudar vocês. É, o senhor falou. Só que também, quando existe um médium picareta, também existe um público ouvinte picareta. Às vezes sim, às vezes não, filho. Tem muita gente desavisada que às vezes vai na boa fé. Quantas pessoas são abordadas por sua boa fé? E não estou dizendo dentro apenas do espiritismo, da Umbanda. Pega essas religiões cristãs ou neocristãs, filho. As pessoas estão descaradamente sendo exploradas. Uma visão maniqueísta do bem e do mal, de demonizar tudo que não é interessante a eles, desde que se esteja pagando, filho. E as pessoas, e você entende como é possível, nessa fase do mundo, onde você tem tanto acesso à informação, ter tanta gente procurando a burrice, filho. Ter tanta gente não querendo enxergar. Tem tanta gente procurando o lado escuro das coisas. Essa é a humanidade encarnada, filho. Esses são vocês. Mas nada disso vai ficar assim, filho. Porque a vida, a verdade vai vir à tona. Não vai, não, vocês não precisam mais de intermediários com os deuses, não vão precisar mais. Porque vocês são deuses encarnados. Quando vocês chegarem nessa consciência, eu não vou precisar mais estar aqui. Lembre-se sempre disso. Vocês são deuses encarnados, filho. Também o senhor falou de uma matriz de controle que há pessoas que inclusive pediram uma maior informação nesse sentido porque lhes interessou. E aí o senhor falou é um holograma criado artificialmente para que vocês dentro desse plano possam atrair ou não determinados tipos de experiências. Você tem dois níveis de matriz de controle. A primeira matriz de controle é essa que eu mencionei. Ou seja, é uma forma que o grande criador, ou os grandes Elohims, os grandes arquitetos do universo, vamos dizer assim, concebem e delimitam o grau de consciência possível dentro do universo que vocês estão habitando. Então, A polaridade é uma matriz de controle. A noção de tempo é uma matriz de controle. Certo? Sim. Está claro isso para você? Sim. A outra matriz de controle que você vê muito em filmes e livros e escritos é a matriz de controle psíquico. Criado, vamos dizer assim, por grupos de poder ligados normalmente às maiores potências, né? Que, principalmente através da mídia, cria um sistema de escravidão através de peças publicitárias, mensagens subliminares, dependência econômica. Tudo isso é uma matriz de controle. As pessoas são ensinadas como pensar, não é, filho? Quem são os livres pensadores de hoje em dia? Quantas pessoas hoje questionam alguma coisa, filho? Você entende que é matriz de controle nesse sentido? Sim. É a maturidade, então, que libera mais funções, né, de outra forma de ver. Então, poderíamos também dizer, seu Pena Branca, que matriz de controle também pode ser vista dessa forma, considerando aquelas entidades elevadas que a criaram, que elas existem com o propósito de funcionar como uma trava de segurança, como a rodinha da bicicleta, como o berço do nenê, que ajuda só a não tomar um tombo desnecessário no processo de aprendizado. Do ponto de vista criacional, isso. Seria, vamos dizer assim, o berço onde o bebê está inserido. É. Até que esse bebê cresça o suficiente para poder explorar outras coisas. Vamos dizer assim, isso. Uma grade de proteção. Entendi. Do ponto de vista criacional. Do ponto de vista do poder econômico e político, é um sistema de escravidão. Porque faz a gente colher aquilo que plantou. Não, porque vocês são escravos de um sistema sem ter consciência. De um sistema que criamos. Um econômico. Não, vocês criaram, vocês nasceram para acreditar em certas coisas. Vocês são escravos de sistemas, vamos dizer assim, de crença. Para ser feliz, eu preciso ter isso, isso, isso. Sim. Para ser bem-sucedido, eu preciso disso, disso. Eu tenho que comer isso, eu tenho que morar aqui, eu tenho que ter uma família assim, eu tenho que me relacionar dessa forma. Tudo isso é matriz de controle. Então, o que está sendo feito, vamos dizer assim, é que esses sistemas de crença, eles estão sendo minados por dentro. Porque as pessoas cada vez mais se esforçam para atingir essas metas que são impossíveis para a maior parte de vocês, porque elas são pensadas para uma elite econômica, intelectual do planeta, vamos dizer assim, e as pessoas fazem tudo aquilo e ainda estão felizes. Então isso vai levar a um questionamento. Se eu não posso e não consigo viver dentro desses padrões, que são os únicos padrões onde a felicidade é possível, porque é isso que ensinam para vocês, para sustentar uma cadeia de consumo, então deve ter alguma coisa errada. Então se vê um grau de nunca. É estranho, porque supostamente vocês têm acesso a tudo, não é verdade? Tudo é comprável, não é, filho? Só que ao mesmo tempo nunca se viu tamanha depressão e descontentamento. Então tem um desacerto aí. Será que essa é a verdadeira natureza de vocês? Será que vocês são esses da aparência? Quem são vocês, filho? Será que vocês precisam disso tudo? Então, quando vocês começarem a não dar valor a essas coisas que lhes dizem para dar valor, o sistema vai começar a ruir, filho. E o verdadeiro eu de vocês vai começar a vir à tona. Sem controle. Livre. Solidário. Humano. No melhor sentido. Entendi. Então, o senhor diz, existe uma matriz de controle que foi criada por nós, que agora nos escraviza, porque aí ainda vibramos nessa faixa. não foi criada por vocês. Foi criada por grupos econômicos que, de certa forma, dominam o mundo. Ah, tá. Não, mas é coisa humana, quero dizer. É coisa Não humana. é coisa humana, isso vem desde, vamos dizer assim, os reis e rainhas e deuses da antiguidade. Certo. Isso existe É. no mundo desde que, vamos dizer assim, a raça humana foi implantada aqui, filho. É a ganância Não, que. isso não é uma coisa normal. O que acontece é que sistemas, vamos dizer assim, deixa eu ver se eu consigo me explicar. É porque é um tema muito complexo, filho. Teremos que fazer vários programas sobre isso para poder entender. Vamos dizer assim, a linhagem espiritual que, vamos dizer assim, que deu origem aos deuses terrestres, que eram, vamos dizer assim, déspotas esclarecidos, vamos dizer assim, certo? Deu, vamos dizer, com a evolução ou com a involução do ser humano, origem a grupos de poder que se acham melhores do que a maioria da humanidade e controlam essa humanidade através de hologramas que são passados pela publicidade, pela televisão, pelos meios de comunicação em geral. Ou seja, existe toda uma humanidade dependente desse sistema de crenças que foi criado para privilegiar poucos. E isso é assim até hoje. Toda moral, toda religião foi criada para isso, para preservar o poder na mão de algumas pessoas. E isso não é novidade. Isso é assim há milhares de anos. A diferença é que antigamente existia uma conexão divina com esses, vamos dizer assim, reis, deuses. Hoje ele é absolutamente humana, comezinha e material. Então, o papel de liderança espiritual da humanidade foi perdido e hoje não existe uma liderança espiritual, existe uma liderança meramente econômica. Tanto é que, se você olhar os últimos avatares da humanidade, estão muito distantes dos grandes centros de poder da humanidade. Poder econômico, entende? Sim. Justamente para dizer, não é isto. Quando se diz, né, que se faz um voto de pobreza, não é porque nós gostemos da pobreza, não é porque nós gostemos da carência, é porque a opulência significa que você está explorando alguém. Quando, na verdade, há recursos para todos, mas os recursos são mal distribuídos, filho. Você sabe disso. Existe muita iniquidade nesse mundo. Você realmente acha que num plano divino as coisas eram para ser desse jeito? Então, existe uma herança já espiritual que se trouxe de outras encarnações, de que intelectual e moral, de que a imposição de poder é algo divino e é natural que aqueles. É o poder pelo conhecimento superior, pela consciência divina. Os reis e deuses são grandes zeladores da humanidade, entende, filho? Deveriam ser, mas isso se Deveriam ser. perdeu. Isso se perdeu. Nos últimos, pelo menos nos últimos 2000 anos, a figura do Cristo só serviu para concentrar mais poder, né? Veja o Mas. poder de uma igreja católica, por exemplo. Será que esse é o papel da igreja? Mas, seu Pena Branca, todas as religiões, na verdade, foram criadas e com através de uma centelha divina, uma comunicação Religiões não foram criadas através de centelha divina. espiritual, não? Nenhuma religião foi criada através de centelha divina. Eu digo assim, através de Vocês estão assim. comunicação. Não. Vocês criaram as religiões por uma necessidade de se reconectar ao seu eu superior, aos seus deuses. Mas a religião, da forma como ela é vista hoje, é um sistema de manipulação de poder, filho. E isso vai acabar. Todas. Todas. Todas, porque não precisamos de intermediários, filho. Somos deuses encarnados. De certa forma, então, Allan Kardec estava correto quando perguntaram a ele se o Espiritismo seria a religião do futuro. Ele disse, não, será o futuro das religiões. Ou seja, a comunicação com os seres mais evoluídos, preferencialmente. Ele tinha uma visão distorcida, porque ele tinha uma visão inserida num contexto histórico no momento. Claro. Ele tinha uma visão daquele momento. Então, ele é um sistema de conhecimento. Assim como a Umbanda é um sistema de conhecimento. Toda religião é um sistema de conhecimento, de autoconhecimento, e não um sistema de poder. Mas é o que a maior parte, pelo menos as instituições, as religiões institucionais, todas viraram grandes sistemas de poder. Sim. Então as instituições virão a ruína enquanto a parte verdadeira da religião de se conectar e tudo florescerá. Exatamente. Exatamente. À medida que você se conhece, você vai se religando. O que é um processo de ascensão? É a conexão Com o com seu esse. superior. Isso. Você precisa de alguma igreja para fazer isso? Não. Instrução, sim. Instrução não precisa vir da igreja. É, realmente. Realmente. Tem mais alguma pergunta, filho? Ah, sim, uma última, talvez. Ah, o senhor disse que ninguém encarna aqui sem contratos anteriores. Sim. Então, o senhor poderia falar um pouco sobre a natureza desses contratos? Todas as pessoas que estão aqui fizeram contratos emocionais em vidas passadas. Porque gostavam, porque mataram, porque todos esses contratos que se deram precisam ser resolvidos. E aí se gastam. Quantas encarnações forem necessárias até que isso se gaste, se resolva, se acabe. Então, a questão, a forma de você sair da roda kármica é você ter consciência de que a emocionalidade que aquilo representa é o que te prende. Então, você não, ao tomar consciência de que tudo isso é um jogo de papéis, você não precisa encarnar mais. As pessoas ficam muito, vamos talvez assim, possessivas, elas querem se apossar, se apoderar do outro, do amante, do filho, da esposa, da situação material. Elas não se desapegam. Então, o melhor caminho é desapego. O que é perdão se não desapego? Quando aquilo não tiver mais ressonância emocional com você, você não vai precisar mais encarnar. Você pode voltar a encarnar se quiser. Por missão, para ajudar, para. Mas eu posso lhe dizer que estando aqui é muito melhor, porque você pode ajudar muito mais gente, filho. Entenda, uma mãe que quer reencarnar para ajudar o filho que está numa situação difícil. É compreensível do ponto de vista da natureza humana. Mas do ponto de vista espiritual, é uma escolha egoísta. Porque ao não encarnar e trabalhar como um guia espiritual, ela poderia ajudar não o filho. Mas ela poderia ajudar muito mais gente. Entende? Sim. Então, muitas vezes as escolhas que vocês fazem são por egoísmo, por falta de consciência espiritual. As pessoas acham que amor é posse, amor é desapego, amor é harmonia, amor é equilíbrio. Entende, filho? A ideia de contratos, de contrato em si, seu Pena Branca, pressupõe a consciência e o acordo Exato. Exato. pré-encarnatório. Mas me parece Pré-encarnatório. Tácito. Tácito. me parece que esse contrato que o senhor está falando agora é algo que acontece a todo minuto. É só a gente vai assinando, vai assinando, vai assinando Exato. responsabilidade, e aí não Só que é na hora. é selado lá em cima. Olha lá. Você precisa de chance. Você esquece que você tem um conselho kármico, filho. Não é assim, ah, eu vou encarnar de novo. Isso precisa de aprovação, filho. Então você vem para cá com a quiescência desse conselho kármico para resolver isso e se desapegar. O que acontece é que muitas pessoas não se desapegam. Entende? Teve uma oportunidade e não usou. Exato. Ou usou Continua. mal. Ou usou mal. Vai atraindo para si as mesmas situações sempre. Sempre. Sempre, sempre, sempre, sempre. Em circunstâncias diferentes, mas as mesmas situações. Então, assim, o que você falou é verdade. Sim, os contratos humanos são firmados aqui. O que que eu acabei de dizer? Preste atenção. O que que é amor? Amor é caridade. Não. Amor é desapego. Ah. Amor é harmonia. Uhum. Não é sugar a energia do outro. Nem ter a sua energia sugada pelo outro. Mas vocês acham que amor é isso? Sufoco. Pelo É errado próximo. isso. Esse ideal de amor romântico, isso é a coisa mais distante de amor que pode existir, filho. A noção de família é a noção mais distante que pode existir, filho. Como a praticamos, né? Exato. Então, esse contrato seria algo que eu faço a cada segundo e aí eu tenho que Cada segundo. cumprir. Exato. Você vai acumulando, vamos dizer assim, uma caderneta, débitos e créditos. Quando você chega lá em cima com a sua cadernetinha, você entrega, ela fala, e agora, o que que eu faço? Ó, você pode fazer isso. O que que você quer fazer? Entendeu? Isso, quando, vamos dizer assim, seus contratos envolvem coisas mais leves. Mas, filho, você imagina o tipo de contrato de uma pessoa que foi lá e assassinou um monte de gente. Ou uma pessoa, vamos pensar em termos de poder, um presidente que por corrupção prejudicou milhares e milhões, talvez milhões de pessoas, filho. Você entende o que eu estou te falando? Então, assim, os contratos podem ser pequenos ou podem ser grandes. Depende de você. Depende, tudo depende de uma só palavra, filho. Consciência, ética, retidão moral. Isso pode parecer conversa de velho, filho. Mas é a única verdade. Né? Ou talvez a questão mais importante do conhecimento cristão seja, não faça para os outros o que você não quer que façam para ti. Se todo mundo respeitasse isso, filho, esse planeta já tinha virado outra coisa há muito tempo, como era de se prever. O que o senhor introduziu então na ideia de contrato é o seguinte: além da gente estar criando as responsabilidades com as quais teremos que cumprir numa outra vida, a cada segundo, também, dependendo do nosso nível espiritual, depois que desencarnarmos e antes da próxima encarnação, encontramos esse conselho, espiritual de Conselho kármico, filho. kármico. E lá, então, dependendo das nossas ações, ainda temos a possibilidade de dizer: é esse tema que eu quero animar, esse ou esse, durante essa Exato. encarnação. Esse é o seu livre-arbítrio, filho. Mas Esse é o seu... limitado para nossos merecimentos. Não é por merecimento, é pela sua, vamos dizer assim, pelo cabedal de experiências encarnacionais. Porque ele não se leva em consideração apenas uma. Quantas encarnações você teve? Ah, entendi. Não é tão simples assim, filho. E quando você está lá em cima, não existe mentira, né, filho? Sem dúvida. Filho, eu preciso ir. Tá bom, eu agradeço muito a sua presença e que Deus abençoe as interações que o senhor terá com todos e comigo, dessa ou de outra maneira daqui para frente. E realmente muito obrigado pelo seu conhecimento. Eu que agradeço a oportunidade. Fiquem sempre, sempre na paz e tranquilidade. Consciência em tudo que forem fazer, filho. Essa é a forma mais tranquila de vocês acenderem, né, para a luz divina. Buscarem sempre harmonia e equilíbrio. Esse conceito de amor fraterno que nós tentamos disseminar, né? Não paixão. Não possessão, não subjugar o outro, não querer possuir o outro, não querer dominar, mas sempre se colocar à disposição, com boa vontade, para entender, para não julgar e para perdoar a si e aos outros. Fiquem todos na paz de Deus. Amém.